Era mais velha, tinha uma cabrinha que tinha 7 cabritinhos. E então, um dia, teve que ir às compras e disse aos filhos: não abram a porta a ninguém, porque anda aí o lobo mau e depois como os cabritinhos. E lembrem-se, perguntem sempre quem é quando bater à porta. E lembrem-se que o lobo mau tem uma voz grossa, é uma pata muito preta, e eu tenho uma voz fininha e uma pata branquinha. Tá bem, mamã, tá bem, mamã. A cabra foi às compras, ficaram os cabritinhos a brincar. Nisto bateram à porta. Não abram a porta, lembrem-se o que a mãe disse. Quem é? Daqui é a vossa mãe. Ai, a vossa mãe, a nossa mãe tem uma voz muito fininha e tu tens uma voz grossa. Tu és, mas és o lobo mau. Vai-te embora. Vai o lobo, foi a uma mercearia, pediu ovos e açúcar, fez uma grande esmada e bebeu. Depois bateu à porta. Então, quem é? Daqui é a vossa mãe. Então mostra lá a patinha, mostra lá a patinha. Pôs uma pata muito preta debaixo da porta. Vai-te embora, lobo, que a nossa mãe tem uma patinha muito branquinha. Ele foi, arranjou farinha, besuntou muito bem as patas, já vinha com as patas brancas e veio bater outra vez à porta. Então, quem é? Perguntou os cabritinhos. Daqui é a vossa mãe. Ah, então mostra lá a patinha. Mostrou a patinha branca. Os cabritinhos julgaram que era a mãe e abriram a porta. Abriram a porta. Ora, o lobo comeu os cabritinhos todos, menos um, que era o pequenino e que ficou dentro de um relógio. Daí a bocado, vem a mãe cabra. Ah, salta lá de dentro do relógio o cabritinho. Ai, mãe, os nossos manos foram todos comidos pelo lobo. Ele mostrou a patinha branca e fez a voz muito fininha e comeu os cabritinhos todos. De onde é que o lobo foi? Ai, pois ele foi para a ribeira. De maneira que a mãe, cabritinha, foi com uma grande tesoura, um dedal, agulha, linha e foi ver se o lobo estava ao pé da ribeira. E estava. Então a mãe cortou a barriga ao lobo, as cabritinhas que tinham sido engolidas havia pouco tempo, saltaram todas muito contentes, e então puseram muitas pedras na barriga do lobo, cozeram muito bem e ficaram à espreita. Daí a bocadinho o lobo acordou e disse: ah, estas cabras deram-me sede, tenho que ir beber água. Então foi à beira da ribeira, foi beber água, com o peso das pedras caiu dentro da ribeira e afogou-se. Então os cabritinhos e a mãe cabrinha era só: ai, o lobo mau morreu! Ai, o lobo mau morreu! Fim da história.